Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos lá. Eu vou iniciar a pregação desse domingo lendo dois textos que trazem uma promessa de Deus muito importante para os seus. Tá? O primeiro texto é Êxodo, capítulo 3, verso 12. Êxodo 3, verso 12, que diz assim: Deus lhe respondeu, eu serei contigo e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. O segundo texto é Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Bom, em Êxodo 3, aquele trecho que nós lemos, pertence à conversa que Deus teve com Moisés, quando ele está enviando Moisés para libertar o povo judeu da escravidão no Egito. E o segundo texto, o texto de Mateus 28, faz parte da grande comissão, ou seja, da ordem que Jesus deu à sua igreja para que nós fôssemos a todo mundo pregando o evangelho de salvação. E o que esses dois textos que nós lemos têm em comum? A promessa de Deus de estar com o seu povo sempre. No primeiro texto, Deus deixa bem claro para Moisés o quê? Deus lhe respondeu, eu serei contigo. No segundo texto, Jesus deixa bem claro para a igreja o quê? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Deus fez essa promessa para os que são seus, para os que pertencem a Deus e estão aqui na terra para realizar uma tarefa importante. Porque ele sabia que essa tarefa não pode ser realizada sem ajuda divina. O trabalho é belíssimo, é nobre, é o trabalho mais importante a se realizar na face da terra, mas nós, seres humanos, mesmo que transformados em novas criaturas, nós continuamos a depender totalmente da ação sobrenatural de Deus nas nossas vidas para que a gente possa fazer essa tarefa. Amém? Bom, partindo dessa verdade, eu gostaria de falar sobre uma necessidade que está cada vez mais clara sobre a face da terra, que é, e isso afasta muito o homem dos propósitos de Deus, que é essa necessidade que o homem tem sentido, principalmente nos dias de hoje, de se voltar para si mesmo. Essa necessidade tem se estendido para dentro das igrejas cristãs, inclusive. E muitas vezes são usadas técnicas dentro das igrejas evangélicas, as mesmas técnicas que são usadas fora por pessoas que não conhecem nada de Deus, que não tenham mínima intimidade com Deus, técnicas de terapia psicológica para que a pessoa se descubra, e daí termos que num passado recente eram termos difíceis de ouvirmos, hoje a gente ouve todo dia, como? Autoconhecimento, autoajuda, autoimagem positiva e vencedora, termos como esse. Eu vou ilustrar aquilo que eu estou falando, para vocês verem como é sério, com uma passagem bíblica. E esse episódio foi marcante para a história da humanidade. Gênesis 3, de 1 a 6, por favor. Gênesis 3, de 1 a 6. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Vocês percebem o que a gente tem aqui? Eva foi levada a desobedecer uma ordem direta de Deus, porque ela foi convencida pelo diabo que isso, que essa desobediência, lhe daria um maior entendimento das coisas. Perdeu-se a salvação por trocá-la por um conhecimento maior. Percebam bem. A gente pode afirmar então que nessa estratégia de Satanás de afastar o homem dos planos de Deus, está essa tática de fazer com que o homem dependa menos de Deus e mais dele mesmo. A safadeza de Satanás aqui foi tentar fazer com que Eva, com que Eva pensasse o seguinte: deixa de lado aquilo que Deus ordenou. Se você comer, você vai conhecer melhor as coisas, você vai ter um entendimento melhor das coisas. De repente você vai se conhecer melhor. E foi o que aconteceu. Não foi um conhecimento para melhor, né? Porque quando Deus chegou ali, cadê os dois? Escondido atrás da pedra. Por quê? É porque a gente viu que estava nu. Então toda a inocência que fazia com que eles pudessem conversar com Deus desapareceu nessa desobediência do primeiro casal. E assim nosso inimigo consegue, tem conseguido vitórias importantes na sua luta aqui na terra contra Deus e contra a sua santa vontade. E se a estratégia de Satanás desde então, porque funcionou lá num ser que não era caído pelo pecado, imagina hoje que nós somos caídos pelo pecado. Ele continua apostando nessa técnica de tentar orientar o ser humano a se conhecer melhor, deixando de lado a visão que Deus tem sobre a nossa vida. O que Deus pensa sobre o homem, sobre as atitudes do homem. Deixa isso de lado e se conheça mais. Muda, trabalha a sua autoimagem. É tudo voltado para o homem. E a gente pode ilustrar, queridos, essa investida do inimigo, inclusive, infelizmente, volto a dizer, dentro das igrejas, citando algumas terapias que eu já comentei aqui tantas vezes, mas que ultimamente têm se tornado bastante populares. Por exemplo, existem já igrejas que pegaram aí de fora um negócio que é muito popular, que são as terapias de regressão, em que a pessoa é praticamente hipnotizada e faz com que essa pessoa volte à infância, volte às vezes até o útero da mãe. A gente tem notícias que, infelizmente, são poucas, graças a Deus, mas infelizmente essas técnicas já existem, já são aplicadas até dentro de igrejas evangélicas. Então trata-se de sondar o passado para trazer à tona memórias esquecidas. Isso, segundo os seus adeptos, serviria para iniciar o processo de cura interior. Não podemos esquecer que tais técnicas são perigosas, pois podem gerar, com muita facilidade, falsas memórias, ou seja, gerar lembranças de fatos que, na verdade, jamais aconteceram. As pessoas são levadas àquilo, às vezes de maneira até radicalmente dura, insistente, e isso provoca, às vezes, lembranças que... Outro dia eu estava lendo uma revista, Defesa da Fé, um número bastante antigo, que falava das técnicas de neurolinguística e que hoje estão sendo aplicadas dentro de igrejas. Mas ele citou um caso nessa matéria de um irmãozinho em Cristo, que por trabalhar numa empresa e o seu chefe tinha essa visão de que a pessoa precisa trabalhar sua autoimagem, precisa trabalhar seu desejo de crescer na vida, de arrebentar, de ganhar muito dinheiro, de ser vitorioso. A ideia do chefe era que os funcionários dessa empresa deveriam ter essa visão. Então contratou lá um curso de, como é que chama? Programação neurolinguística. E eles foram para esse curso e esse irmãozinho em Cristo foi também. Coitado, era obrigado. Testemunho dele. Entraram lá uma série de técnicas psicológicas de baixíssimo nível foram usadas, como, por exemplo, num dos momentos a terapia era ficar 2 a 2 e um virar para o outro e xingar o outro de tudo quanto era nome. Ofender mesmo, levar lá para baixo. E receber de volta o mesmo xingamento. Uma outra terapia seria, por exemplo, os homens se vestirem de mulheres. E fazer um desfile para as mulheres que estavam participando do curso também. Motivo para que caísse todo tipo de preconceito. Não pode ter preconceito, homem não pode ter preconceito contra a mulher, sexo frágil, nada disso. Vamos quebrar com tudo isso daí. A outra era as mulheres, por sua vez, agora teriam que se fantasiar de maneira bastante erótica e sair desfilando para os homens. Resultado disso, esse moço era casado, tinha uma filha. Ao término dessa programação que foi feita na sua mente, no seu coração, ele diz que virou uma pessoa que não se preocupava realmente com a sua esposa, com a saúde do seu casamento, começou a cantar todas as meninas do trabalho, quem ele tivesse condição, ele caía para dentro. Resultado disso, se separou da esposa. Nesse período que ele ficou separado da esposa, ele jamais visitou a filha. Os valores dele mudaram totalmente. Ele mudou até as roupas que ele usava, para roupas mais modernas e coisa e tal. O que aconteceu? Resultado prático disso, ele começa também na empresa, por ter se transformado nesse canalha, ele começa também a sofrer as consequências disso, perder cliente, uma série de coisas. A igreja dele, percebendo essa mudança, percebendo a ausência, percebendo o divórcio e coisa e tal, foi para cima para auxiliar, para ajudar. Intercessão, conversa, atendimento pastoral, visita na casa, tudo até que ele começou a cair em si. Começou a ser restaurado por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando ele chegou no fundo do poço e viu que nada daquilo iria trazer, no mínimo, uma recompensa financeira, ele deve ter percebido, estou no fundo do poço, agora é só subir, não tem outro jeito. Não dá para cavar, para afundar mais. Então ele se deixou trabalhar pelos irmãos da igreja, pela ação do Espírito Santo, e teve toda a sua vida restaurada, graças a Deus. Graças a Deus. Porque ele se deixou trabalhar pela ação de Deus. Tá? Então hoje ele está casado com a mesma esposa, voltou para ela, ama a filha, trabalha na igreja. Mas esse foi o testemunho de um cara que participou então desse tipo de coisa que sonda passado, que traz... Por exemplo, dentro dessas terapias de regressão, muitas delas pregam que se há lapsos de memória naquilo que você lembra sobre a tua infância, tudo, provavelmente você sofreu algum tipo de abuso. Que muitas vezes, eles estão falando de abuso sexual, mas pode ser violência física, alguma coisa assim, por parte dos pais. Então, por isso que a pessoa tem lapsos de memória. Nessas terapias, ensina-se a ir buscar isso, tirar de um baú maldito que se realmente existiu, porque muitas vezes nem existiu, mas se realmente existiu, deve ser deixado de lado, esquecido, para viver uma nova vida. Não, vai escarafunchar aquilo lá, vai viver aquilo lá de novo, porque isso é, faz parte de um processo de cura. De cura. E, gente, abuso sexual da parte dos pais em relação à criança é uma coisa absurda, é uma coisa nojenta, é uma coisa monstruosa. Às vezes, esta acusação pode partir de uma terapia dessa sobre pais que nunca fizeram nenhum mal para os seus filhos, mas que nessa terapia são levados a acreditar que fizeram. Porque se esqueceram de momentos na infância, ou o filho esqueceu de momentos na infância, então meu pai aprontou comigo. Contrastando, por favor, queridos, porque nós somos cristãos, nós somos novas criaturas, a gente tem que mostrar o caminho correto. Nós somos levantados, separados por Deus, escolhidos por Deus, para mostrar o caminho verdadeiro. Não é para, nessa altura do campeonato, a igreja começar a se mundanizar, começar a se valer de artifícios sujos, satânicos, que vêm de lá de fora, e colocar, empregar isso dentro das nossas vidas. Isso não pode, gente, não pode de jeito nenhum. Só para ver como a gente pode contrastar essas ideias, olha o que o apóstolo Paulo ensina. Primeiro que a gente deve esquecer do passado e prosseguir para o alvo cristão. Coloca Filipenses 3... 13 e 14 diz assim, ensinamentos do apóstolo Paulo, ensinamentos do Espírito Santo de Deus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Imagina que vida leve, que vida maravilhosa que esse homem podia levar. Se aconteceu alguma coisa desagradável no passado, se algum parente o traiu, se teve alguma sacanagem aprontada com ele lá, ele estava livre disso, livre desse tipo de sentimento, tá? Indo adiante, só olhando para Jesus e olhando para a obra que Jesus queria fazer nos seus irmãos judeus, no seu próximo, e ele se deixava livre, o espírito dele livre, aberto para a ação do Espírito Santo. Por quê? Porque todo tipo de coisa ruim, de lembrança triste, ficou para trás, para que ele pudesse agir em total liberdade no Espírito Santo para fazer a obra que Deus quer. Uma outra coisa, as coisas do passado são insignificantes. Se o cristão realmente é uma nova criatura, é o que ele ensina em 2 Coríntios 5,17, que diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós estejamos em Cristo. É importantíssimo isso, estar em Cristo, esse é o segredo. Querem ver uma outra aberração? E essa é uma aberração, essa aqui já foi muito difundida dentro das igrejas evangélicas. Eu não sei aqui quem se lembra, mulher principalmente vai se lembrar, porque mulher é ligada nessas coisas. Aquela história dos quatro temperamentos. Quem se lembra disso? Eu sei que existem até livros evangélicos que analisam. Isso. Os seres humanos possuem um dos quatro, vamos dizer assim, humores do corpo. Sangue, sanguíneo. Fleuma, que é a serenidade. Temperamento fleumático. Bilis amarela, colérico. E bilis negra, melancólico. Muitos aqui já devem ter lido livros evangélicos, o Silvio falou que tem, que analisavam a personalidade do cristão através dessas características. Pessoas que possuíam personalidade sanguínea, fleumática, colérica ou melancólica. Mas é importante que a gente saiba onde isso surgiu, para tomar cuidado e não ser direcionado por esse tipo de ensino. Às vezes não é tão perigoso para nós, mas toda vez que nós estamos num ensino que seja, no mínimo, paralelo aos ensinos da Bíblia, nós estamos perdendo tempo. Vá direto na fonte, é muito melhor. Havia uma antiga crença grega de que o universo físico era composto de quatro elementos: terra, ar, fogo e água. Muita gente já ouviu falar sobre isso. E essas características influenciavam as pessoas, tanto que essas características eram também ligadas aos signos do zodíaco. Aquele negócio de Áries, Libra, né? Aquela, Gêmeos, aquela coisa lá. Quando o cristão lê esses livros sobre esses quatro temperamentos aí, e costuma se identificar com um deles, não era assim, Silvio? A pessoa ali falava assim: ah, eu sou colérico, ah, eu sou fleumático, eu sou tão calminho, tudo. Tentava se encaixar naquilo. Na verdade, a gente pode, dependendo de onde o calo aperta, num dia só manifestar tudo isso. Eu posso reagir de forma colérica com uma pessoa no trânsito, né? E posso ser uma uva com vocês aqui, tá? Tudo no mesmo dia. Que Deus tenha misericórdia da minha vida. Quando uma pessoa se identifica com isso, eu não sei se aqui alguns vão se lembrar, porque muitos nasceram em lar evangélico, mas aqueles que não nasceram em lar evangélico vão se lembrar, por exemplo, do tempo que a gente consultava horóscopo. Não é? Tem alguns que liam só de... E eu sempre ouvi da parte de pessoas que conviviam comigo o seguinte: pô, cara, esse negócio deve ser sério, porque você já viu como o perfil bate com a tua vida? É mesmo? Tinha um amigo na faculdade que falava isso direto. Ele falava: Fernão, o que você é? Eu falava: sou Libra. Quer ver, cara? Aí lia o perfil de um libriano. Tá vendo, cara? Bate direitinho. Sai pra lá, cara. Que bate direitinho. Não era evangélico, nada. Mas eu achava um absurdo aquele negócio de astros no céu influenciar, de acordo com a posição, a minha vida, as minhas escolhas. Vá plantar batata. Mas o que tinha de gente que dizia assim: cara, bate direitinho, eu sou um... meu signo é Áries. E é impressionante. Lê aqui o perfil, olha, eu sou assim mesmo. O cara era levado a acreditar nisso. E a divulgação desses quatro temperamentos fez um pouquinho isso dentro da igreja evangélica, né? O cara se moldava aquilo lá. Eu sou colérico. Ah, então se você é colérico, você descobriu o que você é, então está aqui a cura para a tua vida. Olha, faça isso, comece a se portar assim, você vai ver que você passa desse para outro. Gente, uma coisa muito parecida com a outra, eu não quero me portar como os caras do mundo se portam em relação a signo de zodíaco, cara. Não quero saber disso. Acho que tem coisa muito mais saudável que a gente pode correr atrás, que a gente pode buscar na palavra de Deus para restaurar comportamento, esse tipo de coisa. Deus jamais estaria nisso, porque Ele sabe o efeito da queda nas nossas vidas. O que eu estou falando? A maioria dessas terapias traz um conceito principal, que é você promover a tua restauração. Você promover melhorar a sua autoimagem. Você fazendo isso. O ser humano trabalhando e contribuindo para melhorar a sua vida. Ele mesmo, ele mesmo. Tudo sai daqui de dentro. E Deus não pode compactuar com isso, porque Ele conhece o coração do homem. Dá só uma olhadinha, Jeremias 17, 9 e 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Se o homem fosse buscar a cura em seu interior, ele só acharia engano e corrupção, segundo esse texto. Porém, quando nós deixamos que Deus faça esse esquadrinhamento do nosso interior, quando nós deixamos que Deus tenha a liberdade de puxar a nossa orelha, se for necessário, e nos restaurar, aí a coisa funciona, aí é diferente. Jeremias 17, 7 e 8, os textos que estavam acima. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Essa visão é muito linda, dessa árvore plantada junto a um ribeiro. Água, vida para essa árvore. É essencial para essa árvore. E ela está plantada junto ao ribeiro, ou seja, suas raízes chegam até a água. Então, quando a situação da vida, quando o sol está muito quente, essa árvore que tem suas raízes próxima àquela fonte de água, não sofre como sofre aquela que está distante. Faça a comparação entre a tua vida, sendo a árvore, o rio sendo o Espírito Santo de Deus. Todo aquele que está plenamente ligado com o Espírito Santo de Deus, mesmo que venha um desertão sobre a sua vida, você nunca se sentirá desamparado. Mas o que é isso? É a ação de Deus nas nossas vidas. Eu ligado com Deus. Que a visão de Deus é aquela árvore que está distante, não pode se autodefender. Ela depende da chuva que cai dos céus. Papo furado essa história que o ser humano pode se autorregenerar de coisas ruins e coisas... Não, só se for na dependência de Deus. Aí eu creio na restauração completa do ser humano. E é engraçado, acontecem umas coisas comigo. Eu estava preparando a palavra e parei para almoçar, liguei um pouquinho a televisão. Estava me preparando para a segunda parte da confecção da palavra. Mas aí eu coloquei num canal local, e estava passando um anúncio de um especialista em motivação. Gente, eu não aguento mais ouvir isso. Tanta besteira junto. E as pessoas que têm essa visão de auto-restauração, de autoimagem boa, aquelas coisas todas. Adoro esse tipo de coisa. Curso de motivação, palestra motivacional. Quem já não ouviu falar sobre isso? E o cidadão, não vou falar o nome dele, porque eu não quero fazer propaganda, mas eu peço que você não vá. Ele vai dar uma palestra em São Paulo e outra em Campinas, semana que vem. Não vá. Ele alardeou que ele tem 300 mil pessoas que já assistiram a sua palestra. E eu acredito que o homem gosta disso, o homem moderno gosta desse tipo de coisa. Em 5 minutos, ele repetiu o anúncio, o mesmo anúncio, 4 vezes. Era um anúncio mais ou menos 1 minuto, onde ele disparava a falar a necessidade das pessoas assistirem o curso de motivação. Ele se auto-intitulou de especialista em motivação. Então ele dizia o seguinte: olha, a partir dos 12 anos de idade, ainda começa assim, a partir dos 12 anos de idade você pode assistir minha palestra. E também dona de casa e todo mundo, e você vai assistir, olha, não tem nada a ver, e aí é que pega, não tem nada a ver com religião, tem a ver com o homem, com o interior do homem, eu quero mexer lá dentro de você. Aí parece que eu via o diabo falando, né? E aí ele disse assim, para fechar a questão e realmente convencer as pessoas de fazer a inscrição no curso dele: vamos dizer que você passa dessa para outra dimensão e se encontra com São Pedro. E São Pedro lhe diz assim: o que você está trazendo da terra de bom? Qual a riqueza que você trouxe da tua existência na terra? Eu quase caí da cadeira nessa hora. Falei: onde é que esse maluco quer chegar? Aí ele falou assim: está vendo? Liga para mim. Liga para mim que você precisa. Falei: meu, ele deve ter uma resposta para a gente dar para São Pedro. Deve ser isso. Veja, não tem nada a ver com religião. Olha a palavra saindo da boca de um homem, mas palavras do inimigo da nossa vida. Não tem nada a ver com religião. Por quê? Porque o homem pode se auto-restaurar. O homem pode se auto-motivar. O homem é o cara. Depois ele diz assim, que lá em cima, se tiver um lá em cima, porque está na cara que ele não acredita nisso, mas se tiver um lá em cima, quando a gente chegar lá, alguém vai chegar para a gente e falar assim: O que você está trazendo de valor para cá? O que você construiu lá embaixo? E ele falava de riquezas. Ele falava que... E é interessante, porque uma hora da palestra dele deve causar uma confusão enorme na cabeça das pessoas. Porque na palestra ele diz que fala assim, que como é que você se sujeita a ser empregado a vida inteira? Por que você não pensa mais? Eu vou te ensinar a pensar mais alto. Eu fiquei pensando, meu, se der certo, já tem 300 mil pessoas que são patrões. Daqui a pouco vai começar a faltar empregado nesse mundo, porque todo mundo que assiste a palestra do cara rejeita ser empregado porque quer ser patrão. Vai ser muito cacique para pouco índio. E aí ele disse assim, vou ensinar também você a assinar da maneira correta o seu cheque, porque tem assinaturas que atraem pobreza, esse tipo de coisa. Eu vou ensinar você a cruzar o cheque. Falei, meu, o cara está ficando louco, tem que internar, cruzar o cheque. Porque dependendo da maneira como você cruza o cheque, você só está mandando o dinheiro embora. Falei, meu Deus do céu. Aí eu tomei aquilo como uma ilustração de Deus para esta palavra que eu ia trazer para vocês. O mundo realmente está ficando totoca de tudo em relação a essas coisas. Igreja, por favor, nós somos diferentes. A gente tem o Espírito Santo de Deus para dar os toques maravilhosos na nossa vida, para a gente levar a vida de acordo com o plano de Deus. Aquela palavra, eu sei, Deus falando, eu sei que planos tenho para vocês, planos de paz e não de mal. Meu Deus do céu, e a gente de repente vai olhar para aqui para dentro, coração que é enganoso, que é corrupto, e fazer com que saia daqui de dentro, não da porção que está Deus, o Espírito Santo de Deus anelado ao meu espírito. Não, eu olho para o meu coração, para a minha visão terrena das coisas, e quero, através disso, através dessa atitude, mudar a minha vida para melhor. E é sempre assim, a minha vida, eu vou ficar rico, eu vou ficar bem, eu vou ser patrão. Aí de vocês, todo mundo empregado meu. Porque eu vou assistir o curso do cara lá, 3. Se você assistir um só, você vai ser empregado e vou ser patrão. Bom, infelizmente, queridos, eu vi uma outra coisa também. Ah, meu Deus. De madrugada, essa madrugada eu estava assistindo televisão e estava vendo uma série de pregações. A madrugada toda numa emissora aí é tomada por homens de Deus que ministram sobre as nossas vidas, e eu estava lá prestando atenção, mas num determinado momento eu percebi que a estratégia era justamente essa: levar palavras de vitória, palavras de ânimo para as pessoas que estavam ouvindo na madrugada. Tendo que seja válido, porque geralmente madrugada, quem está assistindo é quem tem algum problema, perdeu o sono, porque está preocupado, tudo. Então é bom, dá uma palavra para cima. Legal. Só que eu ouvi o seguinte, de um grande homem de Deus desse país. Eu amo aquele cara, gosto das suas pregações, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado com o que diz. É cedido para mim 5 minutos. Vai lá e fala diante do Brasil inteiro uma palavra, mas tem que ser de ânimo, hein, cara? Cara, tem que ser de ânimo. Vai botar os caras para baixo. Aí o cara chega e fala assim: muita gente pensa, muitos cristãos, muitos irmãos pensam, e eles me dizem isso, que a salvação veio na vida do homem para levá-lo para o céu. Falei, meu, o que que vem aí? Ele falou assim, não é isso não. A salvação veio sobre a sua vida para lhe dar uma vida abençoada, vitoriosa. E começou a descascar um monte de coisa bacana aqui na terra. E aquilo me choca, continua me chocando, gente, porque não dá para a gente dourar a pílula dessa maneira. Não dá. É uma pena que poucos estejam vindo nos estudos de sexta-feira. Mas de sexta-feira a gente está estudando, versículo por versículo, as cartas do Novo Testamento. Cartas de Paulo primeiro, depois a gente vai chegar nas outras cartas, Hebreus, Tiago, Pedro, João, todos que escreveram. Mas uma coisa a gente tira dessas aulas. O ensino é um só. O ensino é um só. Não há promessa de refresco de nenhum tipo. Há sim uma tentativa, por exemplo, do apóstolo Paulo, de fortalecer uma igreja que está nascendo. E o fortalecimento que Paulo dá sobre essa igreja é o seguinte: não é prometer o que não pode se cumprir, mas ele diz assim: fica firme. As mesmas mensagens do Senhor Jesus: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Então, a mensagem do Novo Testamento, começando pelo Senhor Jesus, passando por todos os apóstolos que escreveram cartas, é essa: tem luta, gente, tem luta, e elas não vão ser fáceis. Por isso, vigia, porque o nosso ânimo, a nossa alegria, a nossa certeza de que a gente tem que estar ligado com Deus, pode ser abalada nessa jornada. E a gente pode começar a desejar coisas que não é da vontade e do desejo de Deus. Não é do plano de Deus para nós. Gente, presta bem atenção. Eu não estou falando e nem pregando aqui: olha, então agora vamos almejar uma vida desgraçada. Não. Porque isso também vai contra aquele que quer abençoar as nossas vidas. O que eu estou dizendo é o seguinte: é o perigo que a gente corre. Perigo que a gente corre em estar desejando coisas que, por exemplo, extrapolam a promessa de Deus. Deus sempre disse isso: eu vou te abençoar, fica em paz, eu vou te abençoar, mas vem comigo, anda junto, fica ligado, vigia, porque o inimigo vai vir por outro lado com promessas bonitas, com fábulas, com histórias da carochinha, com doutrinas ligeiramente diferentes. Lembra Satanás para Eva? O que, que Deus disse? Você não pode comer nenhum fruto daqui? Não foi isso que ele fez? Ela disse assim: não. Ele disse que eu posso comer de todos os frutos daqui, menos daquela árvore lá. Se você comer daquela árvore lá, pô, você vai ficar com conhecimento fora de série. Você vai saber muito mais do que você sabe hoje. E quando Eva vai e para diante da árvore, a tentação ainda era tão forte no seu coração, o estrago que Satanás tinha feito com aquelas frases, e ela deixando que ele falasse, aquilo estragou tanto uma vida que era perfeita diante de Deus, que ela olha para a árvore, que era proibida para ela tocar, e ela diz assim: era desejável, porque iria trazer conhecimento. O cara conseguiu contaminar um ser que até aquele momento não tinha sido contaminado. Prometendo coisas, agindo de forma sutil. E às vezes, esse foco numa vida absolutamente vitoriosa, sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo até de derrota numa batalha ou noutra. Acontece ou não acontece? Pô, estou com uma dor enorme aqui, eu orei e não estou curado. Mas quem sabe amanhã ou depois, você ora, outra pessoa vem e ora por você e a história muda. Nem sempre é tudo do jeito que a gente quer. Ah, de repente um filho teu escapou e foi para um caminho ruim que você não queria. Mas você intercedeu sempre a vida toda pelo teu filho. Uma coisa que escapou um pouco. Mas calma, continua firme, continua acreditando. O que, que Deus diz nessa hora? Eu vou correr atrás do que é vontade de Deus. A diferença de ser igreja é justamente isso. É justamente isso. Veja, o foco está muito centrado em nós mesmos. O que eu posso fazer para ser feliz? O que eu posso fazer para ser vencedor? O que eu tenho que acreditar? O que eu tenho que buscar na Bíblia para conseguir isso? E às vezes a gente para de pensar, por exemplo, o quanto Deus se entristece com aquela determinada atitude que eu tomo toda vez que eu sou tentado e sou vencido pela tentação. Quanto será que Deus se entristece? Quanto será que Deus se decepciona? Aquele que enviou o próprio Filho para me dar a vida eterna, ele pode se decepcionar comigo com essa atitude? Pode ou não pode? Quando o foco sai um pouco daqui e vai para lá, a gente começa a se preocupar com essas coisas também. Como eu posso fazer para servir melhor o meu Deus? Será que meu Deus tem se agradado da minha vida? E aí, gente, entra aquilo que é solução, a solução de Deus para as nossas vidas. E aí eu gostaria de ler mais algumas passagens rapidamente para a gente ver a solução divina na vida de seres humanos normais, como você e eu. Por favor, 1 Samuel 17. 45, 46 faz parte daqueles versos que nós lemos quando eu preguei sobre Davi vencendo o gigante Golias. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo, as aves dos céus e as bestas feras da terra e toda a terra saberá que há Deus em Israel. O que, que a gente vê aqui? Nesse momento, nós não vemos assim nenhum tipo de alusão ao tipo de personalidade de Davi. Nenhuma classificação que pudesse realçar habilidades ou fraquezas para identificar se ele era capaz, se ele ia ter sucesso ou fracasso na obra de Deus. O que a gente vê aqui é um cara absolutamente servo de Deus. E quando ele chega no acampamento, ele vê um cidadão maligno blasfemando contra o Deus que ele amava tanto. Isso fechou o entendimento desse moço, e ele foi e disse assim: hoje, o meu Deus vai te entregar nas minhas mãos. O que, que ele está querendo dizer aqui? Talvez ele não fosse nem tão bom naquele estilingue israelense dele, para acertar aquela pedrada certeira no meio da testa do gigante. Ele podia nem ser tão bom na funda. Mas ali naquele momento ele estava indo na força de Deus para defender o nome de um Deus santo que estava sendo envergonhado ali. E ninguém teve tamanho temor como Davi. E Davi vai pequenininho, desengonçado, sem a roupa apropriada, mas vai na força do Senhor, na força do seu Deus, completamente ligado ao seu Deus. Talvez tenha sido a mão de Deus que tenha rodado aquela funda e arremessado aquela pedra. Então, a confiança de Davi estava no Senhor e não em si próprio. 2 Coríntios 12:10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo entendeu tão bem essa verdade que ele chegou a afirmar que o poder de Deus se aperfeiçoava na sua fraqueza. Toda vez que ele era humilhado, toda vez que caía a ficha que Paulo nele não tinha força nenhuma, vinha a vitória de Deus na vida dele. Por quê? Porque Deus vinha e agia na fraqueza dele com o poder divino. E isso foi para ensinar a Paulo que era Deus o autor de tudo aquilo que estava sendo realizado na vida de Paulo. Então a gente não pode se esquecer disso. Nós não podemos nos esquecer, por exemplo, de todos os heróis da fé que viveram suas vidas sem terapias. Você pega José, vendido pelos irmãos, traído e vendido pelos irmãos, escravo. O cara andava direito com Deus era colocado numa prisão. O cara andava direito com Deus, era açoitado. Meu, que vida! Esse cara precisava de 1 milhão de terapias dessas, de repente, né, para pensar no passado dele, perdoar lá todo mundo. E a gente não vê nada disso. A gente vê um cara que... Qual era o grito de socorro de José diante de tudo isso? Deus, fica comigo, Deus me ajuda, Deus me acompanha, Deus me usa, Deus fala comigo, fala através de mim. Era isso, essa era a terapia de José. Vou mostrar só mais uma experiência. Dá uma sacada em Moisés, olha o chamado de Moisés, Êxodo 3:11. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir ao faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quando ele é chamado por Deus, né? Te quero lá, eu sou, vai lá e faz. Quem sou eu para tirar os caras de lá? Êxodo 4:10-13. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. A gente pensou que estava... Deus estava convencendo e o cara está ali. Não, eu não vou. Ah, manda meu irmão. Meu irmão é melhor do que eu. Vocês já imaginaram se esse cara cai na mão de um terapeuta moderno? Quantas regressões iam ser necessárias às vidas passadas de Moisés? Né? Ia descobrir que a mãe de Moisés rejeitou ele, colocou ele lá no cesto e mandou ele embora. Então ele se sentia abandonado, mas não sabia por quê. Meu Deus, todo esse tipo de bobagem. Mas o que a gente vê aqui? Qual é a terapia? Porque esse cara foi. Ele está saindo de todos os lados, mas ele foi. E ele se tornou libertador do povo judeu no Egito. Por quê? Porque ele se fiou na promessa de Deus que dizia: eu serei contigo. Amém? Eu vou ser a sua boca. Eu vou andar por você. Para resolver o problema, o que você tem na mão? É um bordão, joga no chão. Se transformou numa serpente. Uau, Moisés ficou assim. Agora pega o bordão, ele lá com medo, tum, pegou, se transformou num bordão de novo, aquilo que era uma serpente até aquele momento. Dizendo para ele assim: vai, que o meu poder vai se manifestar através da tua vida. Mas ele saiu fora. Isaías, quando é chamado, ele faz assim: ai de mim. Ele dá um grito assim. Deve ter saído correndo, o anjo foi lá e catou ele assim, falou: não, peraí, eu vou te purificar para te usar. Mas o primeiro grito de Isaías, quando falou: eu vou te enviar, ele fez: ai de mim. Outro também que devia ter uma autoimagem para baixo do pé dele, né? Mas aí o Senhor vai e faz, porque ele capacita cada um de nós. Às vezes não sai uma palavra certeira da tua boca quando você se coloca diante de uma outra pessoa que de repente está querendo saber da tua fé, ou está querendo tirar um sarro da tua fé. Às vezes Deus não usa você verdadeiramente. Creia nisso. É promessa de Deus que o Espírito Santo que está em nós falaria por nós quando fosse necessário. O que a gente deve fazer, igreja, diante de tudo isso? A gente precisa mudar o foco da nossa atenção, se é que a nossa atenção está como muitos aí fora. Voltarmos os olhos para o Senhor e não para nós mesmos. A solução está lá, não está aqui. Amém? A solução está em Deus, não está no homem. Não está no homem, de jeito nenhum. Fazer o que a Bíblia nos orienta. E a Bíblia orienta a ter mais sede de Deus, procurar conhecê-lo mais. E é interessante porque muitas vezes a gente não tem pique. E é isso que eu digo para a igreja sempre. Desculpa, gente, eu vou insistir porque isso eu falo para mim também. Tá bom? A gente tem que forçar uma barra para ficar cada vez com mais vontade das coisas de Deus. E muitas vezes a gente tem vontade de televisão, a gente tem vontade de outras coisas. De outras coisas. Vamos dizer, vocês já viram aqueles testezinhos que tem na Cláudia, revista Contigo? A Alessandra está dando risada, ela deve fazer todos aqueles testes, né? Se descubra aqui, aí começa, você faz isso, aí tem 5 opções. Minha mulher faz isso aí. Você faz isso, aí tem mais opção. Você faz isso. Aí lá no fim você conta, né, o número, sei lá, aí vê, você é assim. Nossa, que legal isso. Coisa mais louca. Mas é sempre revista feminina, gente. Cláudia, Contigo, essas coisas, tem esses testezinhos. Se de repente a gente pusesse ali um questionáriozinho, assim, um panfleto bem feitinho, assim, saiba qual o seu temperamento e trabalhe uma mudança. De repente, se eu pusesse um negócio ali, ou em qualquer igreja evangélica, gente, talvez a nossa atenção se voltasse muito mais para isso. Né, você está passando ali e vê assim, teste para saber qual é o teu temperamento, para você trabalhar uma mudança. Você fala, aquele metido orgulhoso vai falar assim, deixa eu ver se bate, eu sou dono da situação sempre, vamos ver se dá certo. O inseguro ia falar, ai, eu vou ver se isso aqui, nossa, será que vai dar o que eu sou mesmo? Nossa, eu sou uma porcaria, não sei o quê. Ia levar aquilo para casa. Talvez muito mais, gente, muito mais, infelizmente, isso eu digo, a começar aqui, terminando lá no Abdala. Infelizmente, para nós todos, talvez isso chamasse mais atenção e a gente gastasse um pouco de tempo da nossa semana fazendo aquele teste para ver quem a gente é. Do que aqueles motivos de oração que eu prego todo mês um novo, que fala das necessidades dos nossos irmãos perseguidos. São 31 motivos de oração para cada dia do mês. E aquilo eu troco todo mês. Talvez, eu não sei quantos de nós, eu me esqueço muitas vezes. Eu tenho essa revista em casa. Porque nós fizemos duas assinaturas em casa, uma para mim, uma para Eliane, e eu fiz a assinatura pela igreja também. Então a gente recebe 3, uma aqui na igreja, 2 em casa, e muitas vezes eu esqueço de ir lá. E eu me envergonho quando eu leio do dia tal, por exemplo, e vejo que o pedido daquele dia era um baita pedido de socorro. Para aquela pessoa que está sofrendo e que está só dependendo do nosso clamor. Aquela pessoa que está sentindo que está desamparada, que está abandonada, que está morrendo de medo das autoridades invadirem sua casa e levar os filhos embora, e ele está numa firme esperança de que a igreja livre vai estar orando por ele. E que o destino dele vai mudar porque alguém clamou, alguém intercedeu. Aí me dá uma baita de uma vergonha, gente. Porque eu me esqueci de olhar aquele dia. Mas isso é uma coisa natural, é natural. Eu não quero aqui pregar a santarrice. Isso é natural, é natural. Talvez nós olhássemos muito mais um questionário desse. Isso chama mais a nossa atenção. Ainda mais, gente, do jeito que se vive aí hoje em dia. Do que cai na nossa cabeça. Inclusive do que vem de outros ministérios, de outras porções do mundo evangélico. Muitos crendo nisso somente. Decreta, declara, tem que acontecer. Se não acontecer, tu é um fraco. Parece um curso motivacional do cidadão aqui que vai dar a palestra dele em São Paulo e Campinas. Então, é muito importante que a gente viva dessa maneira que Pedro nos ensina. Coloca esse último texto, por favor. 2 Pedro 1, a partir do verso 3, que diz assim. Presta muita atenção, meu irmão, minha irmã. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Todas as coisas que nos conduzem a uma vida. Vida legal para ser vivida. Mas também vida com amor. Vida vivida se preocupando com o próximo, não só olhando para o seu umbigo. Quando a gente vive dessa maneira, as coisas de Deus são entregues a nós, são doadas a nós, que conduzem a vida e a piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Está vendo como o ensino bíblico rebate muitas vezes essa história de você só olhar para uma vida regalada? Não, a gente tem que olhar para as coisas eternas, a gente tem que olhar para os interesses de Deus. Deus quer usar a nossa vida. A tua vida pode ser uma vida grandemente abençoadora, mas sempre em relação aos valores de Deus, que quer salvar as pessoas aí fora que estão indo para o inferno, que estão indo para a condenação eterna. Eu tenho que olhar para isso e falar: meu, eu quero minha vida dando fruto, sendo usada por Deus para que essas pessoas conheçam. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, ou seja, tem que se empenhar nisso, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Está falando de um cristão. Está falando de um cristão que hoje anda só olhando para os seus próprios interesses, para o seu umbigo, e se esqueceu de que os seus pecados foram perdoados no passado. Ele parou de trabalhar para esse Deus que deu a salvação a ele por causa de interesses pessoais. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo isso para chegar nesse texto que diz assim, ó: se nós agirmos dessa maneira, se nós formos cristãos autênticos, se valendo e vivendo pelos valores bíblicos, pelo ensinamento de Deus, ligados ao Espírito Santo, conhecedores da palavra, e dando frutos para o reino de Deus, gerando filhos na fé, se a gente viver assim, vai ser amplamente suprida a entrada no reino eterno. É para isso sim que eu estou vivendo aqui na terra. É para isso sim, porque eu me lembro até hoje do dia da minha salvação, em abril de 1982. É o dia mais feliz da minha vida, porque um instante anterior à minha decisão, eu estava triste, preocupado e não sabia o que seria da minha vida. Um segundo depois da minha decisão por Cristo, o mundo poderia acabar, que eu estava em absoluta paz e sabia para onde eu ia. Esse tesouro ninguém tira da minha vida. Eu não quero de maneira nenhuma trocar os valores. Eu não quero jamais esquecer de que um dia esse Deus fez essa obra na minha vida. E eu que era uma porcaria de um pecador, que não poderia pagar a minha passagem para o céu, foi paga pelo sangue do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, representado hoje por essa mesa. Então, o que me interessa aqui, e aqui está um pastor que gosta de ter uma vida boa. Não vou dizer que eu não gosto das coisas boas da vida. A gente deve se policiar para que o cerne da nossa vida não seja a busca das coisas boas desta vida. Elas têm que vir por consequência de amarmos a Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Amém, igreja? Então, gente, não é terapia, não é em você, no teu coração, na tua mente, na tua capacidade, que você vai achar o segredo para se dar bem nessa vida. Como aquela árvore que estava plantada junto a uma fonte de água, assim nós temos que ser. Quem orienta, quem conduz, quem dá sabor para essa vida que você vive aqui, é Deus. A solução está em Deus, os planos são de Deus, o sonho é de Deus, a visão é de Deus, é Deus quem vai dirigir as nossas vidas e nos levar até o céu, que é esse sim o destino que eu estou buscando, o destino final para a minha existência, que vai ser eterna. Eu quero passá-la ao lado do meu Deus, na presença do meu Deus, como eu sei que cada um de vocês aqui quer. Então vamos ficar de pé. Hoje eu avancei um pouquinho na hora, me perdoem, mas eu gostaria de orar. E nessa oração eu gostaria muito de clamar para que nós pudéssemos caminhar dessa maneira. Eu tenho problemas, eu tenho situações a serem resolvidas, mas nos problemas eu tenho que olhar para Deus, nos questionamentos eu tenho que perguntar para Deus e esperar a resposta de Deus. Na minha ansiedade é em Deus que eu tenho que descansar, porque Ele é a solução para a minha vida. Ele é o que vive através deste corpo, é assim que tem que ser. Como o apóstolo Paulo disse, agora já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Se a gente buscar esse ideal de vida, nós vamos ser ainda muito usados pelo nosso Deus. Gente, tem um mundo aí fora para ser ganho. Nós estamos quase puxando o carro desse mundo. Não deve demorar para a igreja se encontrar com o Senhor. Então tem muita coisa para ser feita. Vamos almejar as coisas de Deus e fazer a vontade dEle. Amém? Coloca as duas mãos no teu coração para que a gente possa orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome. Senhor, eu clamo a ti, ó Pai querido, que o Senhor nos livre como igreja, como povo escolhido, como povo levantado por ti, Senhor Deus, para uma tarefa tão especial. Que o Senhor jamais deixe que o nosso coração seja contaminado por valores que não vêm de ti, por uma visão que não vem de ti, por concertos, ó Senhor Deus, que vão ser realizados por nós mesmos nas nossas vidas. Nós não queremos isso, ó Pai. Nós queremos a total intervenção de Deus em cada um de nós, porque nós somos teus, ó Senhor. Nós somos o teu povo, nós somos a tua igreja, Senhor Deus. Então nos dirige, nos preenche, Senhor Deus, nos abençoa, nos usa, Senhor amado, para que se manifeste a tua glória, para que se manifeste o teu livramento, para que se manifeste a tua salvação, para que se manifeste o teu amor, para que se manifeste a tua fidelidade, Senhor Deus, abençoa. Que possamos caminhar, Senhor Deus, somente movidos por essa disposição de te servir, de te ouvir, de sermos orientados por ti, ó Senhor Deus, de sermos bênçãos em tuas mãos, ó Pai. Fortalece a tua igreja, Senhor Deus, e todo aquele que tem se achado forte, Pai, antes que venha a cair, ó Senhor Deus, eu clamo, muda, muda o coração. Nos torna cada vez mais dependentes do teu agir, dependentes da tua pessoa. Ó Senhor, que possamos enfrentar todos os nossos problemas na força do nosso Deus, como fez e nos ensinou Davi. Que nós possamos, ó Senhor Deus, ter a certeza sempre, Passemos o que passarmos, ó Senhor Deus, que o Senhor está conosco. Que essa é uma promessa real. Que o Senhor caminharia conosco. Que o Senhor estaria conosco. Que o Senhor se moveria através da nossa vida. Que o Senhor falaria através da nossa boca. Que o Senhor agiria através da nossa existência, ó Pai. Que assim seja, ó Senhor. Por isso eu clamo a Ti, Pai. Não nos deixa fraquejar. Não deixa, Senhor Deus, que a nossa atenção seja movida para coisas que não têm a ver contigo, Senhor. Falta tão pouco tempo, por isso nos ajuda. Nos ajuda, Senhor amado, a sermos santos. A sermos tementes a Ti. A buscarmos a Tua vontade. A conhecermos mais a Tua palavra, Senhor Deus. Para que possamos conhecê-lo melhor, Senhor amado. Faz esta obra em cada um de nós. E usa, Senhor Deus, usa em poder todos que estão aqui hoje. Que nós sejamos, ó Pai, instrumentos preciosos nas Tuas mãos. Que o Senhor possa falar, Pai, uma palavra de salvação e que essa palavra saia da nossa boca, Senhor Deus. Que o Teu Santo Espírito convença o pecador através do nosso ide, da nossa pregação, Senhor. Eu clamo, Senhor Deus, que a nossa oração tenha a autoridade e o poder do nome de Jesus. Que possamos impactar este mundo, Senhor Deus, como fizeram os apóstolos, como Teu Filho Jesus fez aqui na terra, caminhando, Pai, em poder e glória, Senhor Deus. Porque nós estamos aqui, Senhor amado, para fazer as Tuas coisas. Estamos aqui para representá-lo. Estamos aqui para viver a vida e os ensinamentos de Jesus e não a nossa própria vida. Por isso, Senhor, capacita cada um aqui esta noite. Aqueles que estão desanimados, no desânimo, nós não poderemos nada. Por isso que saia da nossa boca um grito de socorro para aquele, só para aquele que pode nos ajudar, só para aquele que pode nos livrar, que é o nosso Deus, maravilhoso, fiel, poderoso. Pai, abençoa. Abençoa grandemente a Tua igreja. É o que nós Te pedimos. No nome santo e no nome maravilhoso do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Dá um amém bem forte. Amém. Glória a Deus. Amém. Podem sentar, por favor.